E o propósito é de que, através da palavra de Deus, fortalecer os lares, fortalecer as famílias. Eu gostaria de todo meu coração que a maior parte da igreja estivesse aqui, porque são fundamentos importantíssimos para garantir o presente e principalmente o futuro. Eu não sei como é que vai ser daqui a 20 anos e eu fico pensando nos meus filhos. E se continuar como está e a própria igreja ignorando, quando eu falo a própria igreja, eu digo de uma forma geral, a importância das escrituras para o bem do lar, então o futuro não será muito bom. Até porque se a gente analisa a igreja nos dias de hoje, a gente vai ver que algumas coisas lá atrás nós deixamos de fazer. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 20, ou no trecho que trata a respeito dos 10 mandamentos. E antes de ler o texto, eu queria lembrar que você, primeiro, que nós vamos ter daqui a pouco um almoço, e a intenção desse almoço é unir as famílias. E eu ficaria muito feliz se a igreja toda estivesse aqui, porque esses momentos são de grande edificação. Se você puder ficar, será muito bom. E também, já que estamos falando de famílias, você ao entrar, você vê lá um mural lá na porta, e ali nós estamos reeditando ou continuando fazendo de uma maneira bem mais ampla os nossos pequenos grupos. Você tem ali os líderes dos grupos, você tem que simplesmente colocar o seu nome de acordo com o líder que você escolher ou o facilitador que você escolher. O ideal é que a igreja tenha esses grupos para que eles se fortaleçam. E depois você vai receber maiores informações. Êxodo 20, eu quero tratar sobre o tema Reaprendendo a Cultuar a Deus em Família. Eu quero ler os primeiros versículos que tratam do primeiro mandamento e depois a gente vai terminar no versículo 6, porque de 4 a 6 nós temos o segundo mandamento. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém. Que Deus fale ao nosso coração nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero lhe pedir em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que tu estejas falando ao nosso coração a partir do texto que nós acabamos de ler. É muito importante que a família seja fortalecida, é muito importante que a família entenda os valores dos mandamentos e, portanto, da Escritura Sagrada para o seio da família. Fale ao nosso coração nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo e comemorando, celebrando, né, o mês da família. E como pastor, meus irmãos, eu tenho observado a fragilidade da igreja do século 21, ou da igreja, de modo geral, e tenho percebido que a igreja tem sido fraca. Quando eu falo igreja, não estou me referindo especificamente a essa igreja, mas eu estou me referindo à igreja, de modo geral, porque nós nos esquecemos da família. A sociedade é formada por famílias, isso você sabe muito bem. A igreja também. Se a estrutura familiar está comprometida, naturalmente, a sociedade terá problemas. E, consequentemente, a igreja terá problemas. A igreja jamais poderá influenciar a sociedade se ela não cuidar dela mesma, ou se não cuidar dos pequenos núcleos da igreja, que são as famílias. E uma das coisas que tem me chamado a atenção é que, através dos mandamentos, nós podemos extrair lições e lições fundamentais para o bem-estar da nossa família, para o bem-estar do nosso lar. Muitas vezes nós não desfrutamos dessas bênçãos porque não levamos em conta os mandamentos. Quando nós lemos o texto de Deuteronômio capítulo 6, nós lemos ali, foi a primeira preleção sobre esse tema que eu tratei aqui, nós lemos ali que os ensinamentos dos mandamentos são para serem ensinados em casa. É de pai para os filhos e os filhos para depois para os netos, e assim as gerações serão abençoadas com os ensinamentos da palavra do Senhor, dos mandamentos. Lembrei também aos irmãos que os mandamentos não são somente os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos dá, por assim dizer, o pontapé inicial para que levemos em conta toda a estrutura das Escrituras Sagradas. Porque se você for resumir todas as Escrituras, você vai perceber aquilo que o Senhor Jesus disse. O primeiro e maior grande mandamento é: amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o seu próximo como a si mesmo. E nós, a gente, quando lê dos 10 mandamentos, o que percebemos que Jesus fez? Ele pegou os 4 primeiros mandamentos e se resumiu em um, dizendo: o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. E os outros 6 também, e aí ele disse: o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso para dizer para você que os ensinamentos que devemos praticar são os ensinamentos contidos na Escritura. Por isso que os mandamentos são importantes. São fundamentais porque são pensamentos, são os desejos, são os desígnios de Deus para abençoar o lar e, consequentemente, toda a sociedade. E na semana passada nós estamos falando sobre o primeiro grande mandamento do capítulo 20 de Êxodo, quando o texto diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E aí eu estava falando com os irmãos que o povo de Israel, e a quem o Senhor está se dirigindo, sofreu uma grande influência dos egípcios, que adoravam ídolos. Aliás, a ação de Deus contra as 10 pragas do Egito foram contra as divindades egípcias. Isso para provar, para mostrar que o nosso Deus é um Deus superior aos deuses dos egípcios. Mas o nosso povo de Israel, quando sai de Israel, sai com aquela tendência de adoração a ídolo. Tanto que logo em seguida nós vemos Moisés, quando sobe o monte Sinai, quando ele volta, o povo todo pede para que Arão construísse lá um bezerro de ouro. Então essa tendência de ídolo, de adoração a ídolos, estava tomando conta do coração do povo de Israel. E depois a gente vai lá para Ezequiel, quando o povo estava cativo na Babilônia, e o texto diz claramente que eles adotaram para si ídolos em seu coração. Agora a questão não era mais a adoração a um ídolo feito de barro ou de pedra ou de bronze ou de qualquer outro material sólido, mas esses ídolos existiam porque no coração das pessoas já havia um ídolo. Isso aí a gente falou a semana passada. Se você quiser ver mais a respeito desse assunto, no site da nossa igreja tem lá a palavra de domingo passado. E depois a gente vai para 1 Coríntios 10 e a gente percebe ali como no século 21, aliás, ali, a gente percebe que no século 21 nós ainda acumulamos no nosso coração ídolos. E aí eu conversava com o irmão João Júlio à porta, e a gente confidenciou um ao outro. A gente pegava pesado com os católicos, porque os católicos tinham lá os seus ídolos. Mas nós também temos os nossos, os ídolos do coração, que acumulamos, que adoramos. E aí a gente vai ver que ídolos são esses. E a gente falou a semana passada, às vezes adoramos a nossa família. A família é o ídolo do nosso coração. Às vezes adoramos a nossa própria vontade. Queremos fazer aquilo que apraz ao nosso, que dá prazer ao nosso coração. Queremos ou adoramos aquilo que Deus nos dá. Deus nos dá uma bênção especial, uma bênção material, e ao invés de adorarmos a Deus, adoramos as bênçãos que Deus nos deu. E aí a gente tratou desse assunto naquele momento, na semana passada, mostrando que o nosso Deus exige exclusividade. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Ele precisa estar no controle da nossa vida. E deixamos claro que esses ensinamentos foram transferidos ou transmitidos de pai para filhos. Aqueles que estavam no Egito passaram para os seus filhos. A gente chega em Ezequiel, vê isso acontecendo. E a gente chega lá em 1 Coríntios, vê isso acontecendo. E a gente chega lá em Tiago, no finalzinho, ou 1 João, no finalzinho do texto que fala sobre amor e de vida cristã, como nós devemos fazer. E o interessante é que o texto diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Assim termina a primeira epístola de João. E agora nós estamos aqui estudando o segundo mandamento, no versículo 4: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Quando olhamos para esse momento aqui, Deus ainda continua falando da idolatria, mas ele se refere mais especialmente à adoração aos ídolos, à forma como nós nos aproximamos e damos culto aos ídolos, ao ídolo do nosso coração, àqueles a quem nós adoramos, porque é isso que nós de fato fazemos. A questão toda aqui é a adoração. Por isso que o nosso tema nesta manhã é reaprendendo a cultuar a Deus em família, porque é no contexto da família que os pais ensinarão aos seus filhos a cultuarem a Deus. É no contexto da família que nós aprendemos a adoração verdadeira. Eu me lembro que antigamente, até nas revistas da Escola Bíblica Dominical, aparecia lá uma família reunida à mesa estudando a palavra do Senhor. Isso não mais acontece na literatura que a gente pega, como também não acontece nos nossos lares. Nós temos tantas prioridades, nós temos tantas preocupações. E uma das coisas que nós não praticamos mais é o culto doméstico. Uma das coisas que não valorizamos mais é transmitir para os nossos filhos a importância do culto que praticamos no nosso lar, entre família. Nós não transmitimos para os nossos filhos que como é a maneira que Deus deve ser adorado. E nós precisamos redescobrir isso, porque esses são valores imutáveis. O tempo passa, mas a verdade do Senhor não. E se a verdade não muda, as maneiras de nós assimilarmos a verdade em família é muito importante, sobretudo porque nós estamos falando em adorar em família. Hoje, os nossos filhos e a geração do nosso tempo é uma geração que precisa reaprender a cultuar ao Senhor, porque não sabem exatamente o que significa cultuar. Para definir isso melhor para você, uma vez que eu disse que esses mandamentos diz respeito à Escritura de um modo geral, eu quero fazer lembrança aqui de um texto da Escritura Sagrada que mostra um rei que primeiramente quis adorar a Deus da sua própria maneira, e esse é o grande problema. Depois a gente vê que o filho segue o pai e depois o avô também. mas a gente vai perceber o que a gente deve fazer para que essas coisas não ocorram no nosso meio. Então eu quero ter a liberdade de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. E a gente vai falar um pouquinho de um rei chamado rei Uzias. No capítulo 26, não quero ler todo o capítulo, mas fazer menção de alguns episódios que esse texto contém. E você vai perceber qual foi o erro de Uzias. E a gente vai tentar aplicar isso à nossa vida e, consequentemente, à nossa família. Isso para enfatizar a importância da adoração, porque se eu e você não nos dermos conta disso e não valorizarmos isso, o texto diz que o pecado dos pais, por causa do pecado dos pais, Deus amaldiçoaria até a quarta geração dos filhos, mas abençoaria até a milésima geração daqueles que lhes fossem obedientes. Em 2 Crônicas, no capítulo 26, o versículo 3, o texto diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Versículo 4 diz: Ele fez o que o Senhor aprovava, tal como o seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aí, se você depois ler na sua casa os versículos de 6 até os versículos 16, você vai perceber como o rei Uzias foi um rei próspero. Ele foi um dos reis que teve nas suas mãos um exército poderosíssimo. Ele foi um homem sobremaneira poderoso. Ele, se eu posso dizer assim, ele era como José, embora a Bíblia não diga isso aqui. Mas ele foi tão abençoado que o que ele fazia dava certo. Isso tudo porque o texto no versículo 4 diz: ele fez o que o Senhor aprovava. Muito bem, e assim continuou. E aí no versículo 16, por conta dessa, de se deixar levar pelas bênçãos que já tinha, uma coisa aconteceu com o rei Uzias. Entretanto, versículo 16: depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, porque você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. O que Uzias fez de errado? Não era tarefa dele oferecer ou queimar incenso ao Senhor. Era tarefa dos sacerdotes. Mas o texto diz que o orgulho encheu o coração de Uzias. O versículo 16 diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. O que ele fez? Ele era um rei, e era poderoso, e era um rei abençoado, porque ele fazia o que o Senhor aprovava, é o que o texto diz no versículo 4. Mas quando a gente lê os versículos 16 em diante, a gente vai perceber que toda essa riqueza, esse poder subiu ao coração de Uzias, e ele se tornou um homem orgulhoso, a ponto de chegar a querer fazer algo que não era competência dele, era competência dos filhos de Arão, era competência dos sacerdotes. Ele vai e quer queimar incenso ao Senhor. E os sacerdotes, não faça isso. Você não agrada a Deus fazendo dessa forma. O que está errado ali? Uzias adorou ao Senhor, mas adorou ao Senhor da maneira dele. E o Senhor quer, e essa é a primeira lição que nós devemos aprender, que nós o adoremos. Mas a adoração precisa ser da forma como o Senhor quer que o adoremos, e não da maneira como nós queremos adorá-lo, e não da maneira que nós pensamos que Deus quer ser adorado. Quando nós vemos as Escrituras, nós temos uma imensidão de trechos que tratam da maneira de como Deus quer que o adoremos. E a que mais marca é quando o texto diz: Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Por tantas coisas, a adoração precisa ser feita da maneira de Deus e não a nossa maneira. Nós também temos esse tipo de problema. Nós, ao invés de perguntarmos a Deus o que Ele quer e como Ele quer, nós já determinamos como é que Deus quer. Nós achamos que Ele gosta disso, que gosta daquilo outro, e queremos fazer tudo com sinceridade no coração. Agora nós, na adoração, podemos ser sinceros, como eu creio que Uzias foi. Mas ele estava sinceramente errado. E muitas vezes nós também, no que diz respeito à adoração, somos sinceros, mas somos sinceramente errados, porque nós não fazemos a adoração ou não adoramos da maneira como Deus quer ser adorado. Então essa é a primeira grande lição. E o que aconteceu com Uzias, uma vez que ele desobedece a Deus, uma vez que ele deixa o orgulho encher o seu coração, uma vez que ele faz aquilo que agrada o seu coração? Ele adorou a Deus à maneira dele, não à maneira do Senhor. O texto diz, versículo 19, ainda do capítulo 26. Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Mas vejam o que o texto diz: na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias, versículo 21, sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. O que aconteceu com esse homem? A pior coisa que poderia ter acontecido: ele foi acometido pela lepra no momento em que ele se irritava contra os sacerdotes, que falavam: Uzias, não faça isso, isso não é competência sua. Faça aquilo que Deus determinou que você fizesse. Adore a Deus da maneira como Deus quer ser adorado, do jeito dele, e não a sua maneira. Mas como ele quis fazer do jeito dele, aconteceu conforme o texto disse. O reinado de Uzias termina ali. Naquele momento, ele foi retirado do templo, foi levado para viver solitariamente até o dia em que morreu. Isso para você perceber a importância que é dada à adoração. Ela precisa ser da maneira que Deus quer e precisa ser feita em espírito e em verdade. Não é chegar, sair cantando e sair pregando de qualquer jeito, e sair tocando de qualquer jeito. É o nosso melhor que precisa ser dado. Tem que ser a maneira que o Senhor quer ser adorado. Precisa ser uma experiência vivida através da própria vida, um resultado de uma relação íntima com o Senhor. Então, Uzias fez aquilo que desagradou o Senhor, e isso custou caro o ministério, ou o reinado dele termina aqui. Isso para você ver a importância da adoração. Deus não aceita qualquer coisa. Ele quer o nosso melhor e outra. Quer do jeito dele, não do nosso. Muito bem, a história segue, e aí você vai ver como esses incidentes, como essa relação com Deus inadequada, também é transmitida de uma forma ou de outra para os filhos, porque os nossos filhos estão vendo como nós adoramos. E adivinha quem ele vai imitar? Os pais. Aquilo que os pais fazem é exatamente aquilo que os filhos farão. Por isso a importância do ensino, a adoração a Deus, uma adoração verdadeira dos pais para com os filhos. Agora a gente lê a respeito do que diz o filho Jotão, filho de Uzias, e como ele procedeu. Ele também, conforme nós vamos perceber, se tornou um homem muito poderoso, ele andou de forma digna diante do Senhor. O texto diz assim: Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Eu estou lendo agora o capítulo 27, que segue a história, versículo 1. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Jadoque. Ele fez o que o Senhor aprova. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai, mas ao contrário deste, não entrou no templo do Senhor. Depois a gente vai perceber o versículo 6. Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Mas a segunda parte do versículo 2 dá conta de algo muito importante que nós devemos perceber. Ele fez o que o Senhor aprovava, tal como o seu pai. Mas, ao contrário do seu pai, não entrou no templo do Senhor. Ele simplesmente ignorou o templo do Senhor. E por conta disso, o versículo segue dizendo: o povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. O que ele fez de errado? O que estava errado aqui com Jotão? Ele, certamente influenciado pela experiência ruim do pai, que entrou no templo para oferecer incenso ao Senhor à maneira dele, coisa que não deveria fazer, adorar ao Senhor à maneira dele, ele simplesmente ignorou o templo. O texto diz aqui no final: não entrou no templo do Senhor. Não deu importância ao templo do Senhor. Ele pode ter trabalhado para a construção do templo, para que o templo fosse reedificado ou melhorado, mas ele não entrou no templo do Senhor para adorar. Isso significa que não houve adoração por parte de Jotão a Deus, embora ele seguisse ao Senhor e embora ele tenha sido abençoado. Isso nos faz perceber uma coisa: nós estamos em pleno século 21, e se nós não adoramos o nosso Deus da maneira como ele quer ser adorado, os nossos filhos também aprenderão a mesma coisa. E no caso de Jotão, o que ele aprendeu? Ah, já que meu pai teve problemas por ir à igreja, então eu não quero mais saber de igreja. Estou falando de igreja para a gente contextualizar aqui o ensinamento. E uma das coisas que os pais têm ensinado aos filhos hoje é que a igreja não é importante. Cultuar a Deus com a igreja não é importante. Nós ignoramos a importância de irmos à casa do Senhor, nós ignoramos a importância de adorarmos ao Senhor, e o filho de Jotão, então, ignorou esse fator. E isso tem sido um fator também de grande importância para nós hoje. Nós temos dificuldades para adorar o nosso Deus. Nós temos dificuldade para entender a importância de estarmos na casa do Senhor. Logo, estarmos na casa do Senhor é a maneira de adorarmos a Deus, e Jotão não fez isso. E eu temo que no século 21, um dos problemas da igreja é que os pais não têm tido dado esse grande importância à adoração ao Senhor, trazendo os seus filhos à casa do Senhor. Priorizam o prazer, o lazer, aproveitar mais a vida, e transmitem isso aos filhos, e os filhos se esquecem da importância da adoração na casa do Senhor. E isso é de grande importância, porque nós devemos todos estar aqui, e toda a nossa família está aqui juntos adorando ao Senhor. Imagine o que nós estamos ensinando, ou o que os pais estão ensinando, quando não dão importância a isso. Levam os filhos para assistirem ao jogo, levam os filhos para irem à praia, levam os filhos para curtir a vida, por assim dizer. E aí os filhos vão crescendo sem a visão, sem a noção da verdadeira adoração. Assim aconteceu com Jotão. Isso porque o seu pai teve aquela experiência e ele teve a dele. Bom, meu pai teve esse problema no templo, então não vou à igreja. Então ele ignorou o templo e a adoração ao Senhor. Mas a história não termina aí, porque também temos o que aconteceu com o filho de Jotão. Se você abrir a ler, continuar lendo comigo, versículo capítulo 28, o rei Acaz então assume o reinado. Acaz tinha 28 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu pai, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprovava. Veja aqui o que aconteceu. Jotão não se preocupou com a adoração e agora, a gente viu antes que Uzias adorou ao Senhor, fez aquilo que agradava a Deus. A gente também vai ver que o filho dele, Jotão, também fazia aquilo que agradava a Deus, mas ignorou o templo. E agora, qual a repercussão de tudo isso no contexto da família? O neto de Uzias fez exatamente o contrário de todos os outros. Ele diz, versículo 1, Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprovava. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os baalins, que tem a ver com Baal, que tem a ver com a adoração, a sexualidade. Ele chegou até mesmo ao ponto de entregar os seus filhos em adoração a ídolos. Você vê, um primeiro adora a Deus do jeito que quer. O segundo já não quer nem adorar. O terceiro perdeu totalmente a noção da importância da adoração ao Deus verdadeiro, mas vai adorar a ídolos. Porque a gente sempre vai adorar alguma coisa, mas vai adorar os ídolos. E começa a adorar e erigir altares e adorar aos ídolos de metal, e que ele fez, como o versículo diz, para adorar, a ponto de chegar o momento de sacrificar a vida do próprio filho. Então veja a importância dos pais ensinarem a adoração aos seus filhos. Primeiro, precisa fazer a coisa do jeito como Deus quer que seja feita. Segundo, precisa mostrar aos filhos a importância da adoração em conjunto com toda a igreja. Adoração no santuário. Caso contrário, vai acontecer exatamente isso. Ele vai perder o caminho da igreja, o caminho do Senhor, e vai fazer aquilo que está na mente, no coração dele. Por isso que é a advertência de Deus através desse mandamento. Só adorar a Ele. E agora a gente percebe como é que a gente se torna um adorador de ídolos. O adorador do ídolo do nosso coração é o que esse texto nos ensina, é o que esse mandamento nos ensina. Isso me faz lembrar também o texto de Malaquias. Malaquias, um pouquinho antes de Mateus, o livro antes, né? De Mateus. E a gente vai perceber aqui a maldição de Deus no livro de Malaquias. E o importante aqui que eu queria destacar é quando Deus se revolta e repreende os sacerdotes. Capítulo 2 de Malaquias diz o seguinte: e agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram de coração. Como disse, a adoração precisa ser feita de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. Veja o que o texto diz: esfregarei a cara de vocês. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. O que Deus está fazendo, dizendo aqui? Os sacerdotes, o que eles faziam? As pessoas chegavam lá com um animal coxo, um animal cego, um animal lacerado, eles já não estavam nem aí. Já estavam oferecendo a Deus um louvor de qualquer maneira, de qualquer jeito. Animal coxo, animal cego, animal dilacerado, despedaçado pelas feras, e oferecia ao Senhor, e queria que Deus aceitasse aquele louvor. E Deus diz: olha, agora eu estou muito triste com vocês e vou amaldiçoar vocês, vou amaldiçoar as bênçãos de vocês e vou exterminar com a geração de vocês. Eu vou passar no rosto de vocês os excrementos desses animais que vocês sacrificaram a mim. O sacerdote tinha que ter todo o critério, todo o cuidado para oferecer ao Senhor um sacrifício. Mas eles estavam fazendo tudo de qualquer maneira. Então, volto a lembrar, Deus não gosta que façamos tudo de qualquer maneira. Tem que ser com alegria, tem que ser de coração. E os sacerdotes fizeram isso. E até as bênçãos desses homens se tornaram maldição. Por isso que nós temos que ter o cuidado de saber quem é que ora por nós. Eu tenho esse princípio. Quem coloca a mão sobre a nossa cabeça, porque às vezes as pessoas que não nos abençoam, na verdade, estão trazendo é maldição. Porque o texto diz aqui: e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não me honram de coração. Vê que absurdo. Mas isso não começou agora. Isso é resultado de uma educação que veio de pai para filho. E agora Deus repreende os sacerdotes e diz que vai fazer deles um instrumento de vergonha para todo o povo quando esfregaria os excrementos dos animais no rosto deles. E os jogaria junto com os próprios excrementos, como se eles também o fossem. Mas é isso que o Senhor quer dizer. Para mim, vocês são como esses excrementos. Vocês não servem para nada. Porque vocês não servem para fazer as coisas do jeito que deveria ser, do jeito que eu gostaria que fosse. Quero contar também outra história para você ter a noção do que eu estou falando. Levítico 10. Levítico 10 vai falar do exemplo de dois dos filhos de Arão. E Nadab e Abiú. E eu queria ler com você primeiro versículo 1 e 2, quando o texto diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse. Mas antes eu queria lembrar aqui, o que eles fizeram? Foram oferecer ao Senhor um fogo estranho. E o Senhor não se agradou daquilo. E o Senhor consumiu os dois, porque saiu fogo da presença do Senhor e aqueles dois foram fulminados. Veja só o que Moisés diz: foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio, porque estava falando dos filhos dele. Ele poderia ficar chateado, mas olha, ele está dizendo: isso vai acontecer porque seus filhos não obedeceram, não perceberam ou não levaram em conta a santidade de Deus. Versículo 4: então Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-no para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés lhe havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas, nem em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Quero dizer, só eles receberam, e é o que Moisés está dizendo, o que eles mereceram, porque eles não respeitaram a adoração conforme o Senhor quer que seja respeitado. Agora, o que fica para nós aqui é o que significa oferecer ao Senhor um fogo estranho, aquilo que o Senhor não quer. No versículo 9, você vai perceber que Moisés começa a fazer advertência. Ele diz assim: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. O que o texto, ou o contexto do texto nos faz perceber, e eu quis pesquisar, qual foi a razão pela qual eles foram consumidos? Que Deus rejeitou aquele sacrifício, aquele incensário, aquela oferta. E o texto me dá conta de que eles estavam totalmente embriagados, sem considerar a presença do Senhor, isto é, dominado pelo vinho. Aí nós lembramos daquela conversa que nós tivemos aqui, e não vos embriagueis com vinho. Ou seja, não se deixem dominar por nada. Muitas vezes nós queremos oferecer sacrifício ao Senhor, mas dominados pelo pecado. Dominados por práticas que abominam a Deus. E Deus mesmo disse, ó, se você for oferecer no altar de sacrifício uma oferta, vai antes. Se você tiver um problema com alguém, resolve, depois vem, porque senão ele não aceitaria. Se fosse naquele tempo, você seria consumido. Assim como aconteceu com Ananias e Safira, que enganaram a Deus, dominados pela ganância, embriagados pela ganância, tentaram adorar a Deus. E o que aconteceram com eles? Morreram. O que eu quero dizer com isso é que a adoração é algo sério, e aqueles que vão adorar o Senhor precisam ir com o coração puro, com o coração não dominado pelo pecado, de qualquer maneira. Eu quero, com isso tudo, dizer que no segundo mandamento, que nós diz que nós devemos adorar a Deus em espírito, em verdade, de todo o nosso coração, alma e entendimento, é muito importante os pais, dentro de casa, viverem isso e transmitirem esses ensinamentos para os seus filhos. Porque hoje, nós vemos que hoje as famílias não são abençoadas como Deus gostaria, e muitas vezes são amaldiçoadas porque não levam em conta o ensinamento desse mandamento, que diz que nós não devemos ter outro Deus além do Senhor, e que não devemos adorar outro Deus além dele. Só ele deve ser adorado, até porque ele é o único e soberano Deus. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Se nós não nos dermos conta de como Deus é zeloso, o que vai acontecer? Ou se dermos, né, temos duas opções aqui. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração. E isso está no mandamento. E depois o texto diz: mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos seus mandamentos. Eu quero dizer para os irmãos que fazer parte de uma igreja e vir à igreja e cultuar ao Senhor não é brincadeira, é algo muito sério. E nós não só devemos entender isso, mas nós devemos transmitir aos nossos filhos essa realidade, essa verdade. Porque as pessoas hoje vêm à igreja e fazem tudo como quer, do jeito que quer. E eu fico pensando, será que Deus se agrada disso? Será que Deus está feliz com a nossa adoração? E pior, nós estamos ensinando isso para os nossos filhos. Isso significa, quando eu digo para os nossos filhos, que as gerações futuras não serão diferentes das de hoje, ou melhor, talvez sejam até piores. Então eu quero lembrar você que isso é muito importante, preservar os ensinamentos do Senhor em casa, ter o culto doméstico, conversar com os filhos sobre Deus, sobre a vontade de Deus, adorar a Deus ali com os filhos, trazê-los para a igreja, para que amanhã você não tenha essa tristeza, não tenha essa decepção. E eu entendo que essa é a proposta para hoje. Nós precisamos reaprender a cultuar a Deus em família, como era feito no passado. Como muitos de nós participamos de culto no lar, aquele negócio todo, aquela ideia de reverência na casa do Senhor, que era passado de pai para filho. Sentava do lado do meu pai, não podia conversar, que estamos na presença do Senhor, sem conversa, sem bagunça. Desde pequenininho já aprendi dessa forma. Hoje eu vejo pessoas entram na igreja de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito. Vejo até entrando de boné. Antigamente se entrava no santuário, a primeira coisa é tirava o boné. Às vezes eu vejo o pessoal da igreja católica passa em frente à igreja, tira o chapéu, faz o sinal da cruz lá. Pelo menos tem reverência. Às vezes a gente entra na igreja com o chapéu, com tudo, o celular ligado, e fica lá brincando com o celular, e jogando, passando mensagem, e conversa um com o outro. E quando vem trazer ao Senhor os dízimos e as ofertas, vem sem levar em conta aquilo que está acontecendo entre você e o outro irmão, não resolve. Quando canta, canta de qualquer jeito. A tia, que música é mesmo? Tá bom, vamos cantar. Não se prepara para adoração, não se prepara para pregação, não se prepara para vir à igreja. Eu quando é sábado, eu não quero conversa, não quero saber de jogo, não quero saber de nada, eu quero me concentrar para o domingo, e domingo muito menos, não quero saber de jogo, não quero saber de televisão, não quero saber, não, eu quero ficar concentrado, eu quero só pensar numa coisa, na adoração. Antes havia esse preparo para adoração, hoje não, a gente, tem que ir para a igreja, eu vou lá para a igreja, nós nos preparamos. Acordei cedo hoje, liguei a TV, coloquei um DVD lá de música bonita que eu gosto lá, evangélica, né? E fiquei ouvindo aquela música, e meu coração se preparando assim depois da oração para o culto. Hoje a gente vai de qualquer jeito, a gente vai até sem querer ir. A gente antes acostumávamos a amanhã é domingo, vou dormir cedo porque eu quero acordar cedo para ir para a igreja, eu quero ir disposto. Não, fica até 4, 5 horas da manhã vendo televisão, no cinema, passeando, batendo papo com os amigos na rua. Aí chega domingo de manhã, vem os cacos para cultuar a Deus. Aí chega na sala de aula lá com a Bíblia na mão, com o olho meio fechado. Aí depois quer adorar o Senhor e nem houve uma preparação. Não é assim. Mas é isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos. E amanhã eles farão a mesma coisa, vão vir de qualquer jeito, de boné, de chinelo de dedo, como se estivesse na praia. Está errado. E depois nós não sabemos porque Deus não abençoa nosso lar, nós não sabemos porque Deus não abençoa nossos filhos, porque nós estamos incorrendo no mesmo erro de Uzias, de Jotão e do filho dele. Nós não estamos levando em conta a importância da adoração, nós estamos fazendo tudo de qualquer maneira. Às vezes somos convidados para pregar e chega lá na hora, como é que é mesmo que o texto aí abre, fecha os olhos e vou falar sobre isso, aí fala qualquer coisa. Não é assim. Tem que haver uma preparação, tem que haver uma concentração. Hoje eu quero cultuar o Senhor e vai ser assim. Eu não quero saber de novela, não quero saber de jogo, não quero saber de briga, não quero saber de... Eu mesmo, até reunião, domingo eu não gosto, porque às vezes você vai fazer uma reuniãozinha, aí alguma coisa dá errado e você fica entristecido, aí o coração já não está mais preparado para a adoração. Teve um dia que veio uns irmãos do Guarujá, aquela vez que nós tínhamos aquela congregação, e estava me preparando para pregar, e aquela confusão, falou: meu irmão, você vai brigar lá na rua, que eu não quero saber dessa confusão aqui não. Eu vou adorar o meu Senhor e não quero saber de sair daqui com esse espírito que vocês estão. Está errado. O vir à igreja tem que ser algo prazeroso, ou então é melhor nem vir. Porque eu vou à igreja para adorar o Senhor, eu vou prestar um culto ao Senhor. E às vezes nós atraímos para nós, e aí nós, batistas, não gostamos muito dessa palavra, maldição. Nós atraímos maldição porque nós não levamos em conta a importância que há na adoração a Deus. Nós não levamos em conta o segundo mandamento: adorar a Deus de coração, da forma como Ele quer ser adorado. E isso não se aprende na escola, isso não se aprende no trabalho, isso se aprende em casa, isso se transmite para os filhos em casa. Na igreja a gente só pratica isso, mas isso a gente aprende em casa. Agora o que está acontecendo? Nós transferimos essa responsabilidade para a igreja. Nós transmitimos essa responsabilidade muitas vezes para a escola. Não vai ensinar mandamento nenhum na escola, não vai ensinar mandamento nenhum no trabalho. É em casa que nós aprendemos isso, e em família. E assim nós teremos um futuro promissor. Porque da mesma forma como atraímos maldição, conforme o texto diz, que aqueles que não obedecem, a terceira e a quarta geração seria castigada. Por outro lado, aqueles que obedecem, até a milésima geração, Deus visitaria, Deus abençoaria. E eu espero que a sua família seja enquadrada nessa bênção segunda, até a milésima geração abençoada. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, que cada um de nós entendamos a importância da adoração. Tu és único, Tu és Deus, o soberano. Nós precisamos reaprender a adorar a Deus em família. Nós precisamos entender que devemos valorizar a adoração ao Senhor. Devemos nos preparar já no sábado e dedicar o domingo ao Senhor para que seja um dia de louvor, de adoração. Não permita, ó Deus, que esses valores se percam, que o Teu Espírito esteja incomodando a cada um de nós para que valorize a adoração na casa do Senhor e que haja em nós o desejo ardente de sempre juntos adorarmos a Ti. Obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoe essas famílias com o princípio aqui exposto. Nós oramos humildemente em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.